9h20, chuva cai, é compromisso. Já foi adiado, outra vez eu corro risco. Outra reunião, num inferno com meu nome. É, anjos caídos que se disfarçam de homens. Morte espiritual, é assim se é oprimido. Te mato, te esquartejo e no laudo é suicídio. Caso encerrado, enfim, ninguém tem culpa. A culpa é da natureza, ela ninguém pune. Vou te falar, doidão, algo que acontece ao seu redor, 24 horas, não esquece. Macumba, feitiçaria, bruxaria, política envolvida, desgraçado, faz emulação. Pega sua mulher, sobrinha, filho, por ano são 40 mil crianças desaparecidas. Maçonaria secreta, complô, macabra, que já te atacou, tá dentro da sua sala. Isso não para, eu tive em Salvador, dentro do Pelourinho, só não vê quem não quer. Estátuas em São Paulo, monumentos históricos, que exibem a idolatria ao satanismo. Canto a mãe menininha, aos orixá, que come feto de criança pra se batizar. Na bruxaria, eu vi na ilha do Carimbé, põe agulha na tua veia, quero ver ficar de pé. No Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, Morro do Sapinhatuba, Castelo do Morro, eu sei que sofro, mas não me calo, fora da lei. E mesmo sangrando, eu vou falar o que sei. Existe um ritual da cruz, sacrificam crianças em adoração aos deuses. Já vi mulher endemoniada derrubar 8 homens antes de ser expulso. Perguntei o nome: Pombagira, Zé Pilintra, Devorador, Preto Velho, Sete Caveira, Asmodeu. Tem um nome que os vence, aliás, já venceu. Jesus, o Cristo que até hoje não para. Pode me censurar, mas minha voz não cala. Novelas, atrizes, cantores, carnavais, empresários, multinacional, jornais, Roberto Marinho, revista Veja. Lá em Paraty, entrei em Laranjeiras. Se eu quisesse, tinha até matado o dono da BV. Credo, até arrepia fazer esse som. Mas por 18 vezes o diabo quase me matou. Vários acidentes, convulsão, hospital, guerra espiritual, derrame cerebral. Mas estou aqui, mais vivo do que nunca. Não vendo a minha alma, eu sou de Jesus Cristo. Lembro, quando criança o anjo apareceu. Eu já tinha morrido, mas Deus não me esqueceu. Não tenho medo de você, nem da macumba. No Espírito Santo, Vitória, Vila Velha, na Carlos Lindenberg, depois da meia-noite apareceu um louco com um cano na cintura que veio me assaltar. Vai maluco, vai, vai, vai, passa tudo, passa tudo. A resposta foi dura. Isabela, no telefone, ouvindo tudo. Maluco, larga o cano, aceita Jesus Cristo. Demônio manifestou, até falou em línguas. Virou a mão pra trás e os olhos pra cima. Jesus apareceu e expulsou a legião. Ladrão foi pra igreja, foi pra congregação. Me lembro que ele me pediu que eu fizesse um rap com a história dele, a vida louca. Não lembro dela inteira, mas lembro me falando. Mataram a mãe dele e ele com 9 anos. Na frente dele, quem matou, adivinha? Policiais porcos, vocês vão pagar. Difícil de entender, ou fácil demais. No mundo não destaca quem corre atrás. Aí você sabia que a estátua da liberdade, a nota de reais, a mulher da balança, ela é uma deusa pra política, pro estado. Rainha da Babilônia que criou a prostituição. Idolatrada, adorada, adornada na sua cara. Seu cantor preferido já vendeu a alma e quer levar a sua pra alienação. Doutrinando o povo pela televisão. Enquanto você grita gol, tem alguém por trás sangrando. Enquanto não for meu filho, não arrebento com a mídia. Só xinga a reprodução do político na TV, mas não faz nada. Salva os revolucionários, GOG e facção. Movimento que arrebenta tudo. O diabo tá lá dentro do Senado, manipula sua comida, te mata envenenado. Mas tudo bem, se preocupe em falar mal de mim, em condenar o grupo que morre pelo certo. Quem financiou o Hitler na Mundial? O Papa que antes da missa faz ritual. E eu conheço um amigo meu que foi pra convento, não aceitou as regras e sofreu ali dentro. Saiu de braço quebrado, tipo do inferno. Não se conformou quando nos blocos viu o feto. Nirod, 40 chifre, fora os espinhos. Igual a cara do roqueiro com piercing e brinco. O homem quer mostrar poder, quer mostrar humildade. Põe um boné, um raivão e acha que é alguma coisa. Dou risada de polícia que acredita em honra. Defende o Estado e o Estado come sua mulher. Mata as crianças, mata as crianças. Salva. Eu Pago meus impostos certinho, sou um cidadão. Minha rebelião incomoda o inferno. Vai se levanta soldado, dá seu grito de guerra. Tem mano que entra na igreja e para de lutar. Falar não adianta, nós querer atacar. Então Jesus foi burro, ele foi lá no templo, chamou os fariseus, político e lavou a égua. Aí do assassinado, então deixou exemplo. Se for pra morrer por justiça, tô dentro. Fica alienado com seu jogo virtual. Mensagem subliminar com amigos de pau. Ouvindo funk do Rio, fala que é rap do amanhã. Enquanto sua mina mostra a xoxota na cama. Vários baratos loucos, sistema é do diabo. 666, com previsto ou a prazo. Pedra guia da Georgia, iluminado. Se pôr a mão em você, te coloca atrás das grades. Distorção da Bíblia. Fama une as igrejas, nova ordem mundial. Terceira guerra, terrorismo invisível que não existe, inventado pela América. Michel Temer, do comando oculto. Sei de tudo, sei de tudo. É, irmãozão, já desiludi. Ter riqueza, família de vencer aqui. Só quero servir a Deus, ganhar sua alma. Dá um calor, né, nos puto que domina. Deus existe, só Jesus pode te salvar. Pra que sua alma vá para um bom lugar. O mundo jaz do maligno. Já era perder uma batalha, mas não perder uma guerra. Terceira guerra, inventado pela América.